Spartak, Sabjant 5898, está com 103 a bordo, 3 horas e 10 de Guarulhos. Com 103, 3 e 10 Guarulhos. Está livre o táxi via Pátio Uno, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, quando lá a Torre Índia, 86, nessa mesma frequência para a decolagem. Pátio Uno, Índia e Alfa, por lá. Subject 6749, Coral Recife, 125.1, backup 13325. 1251, 13325, thank you, have a nice morning, sir. Thank you. Sete no sete, coordene com a equipe do solo, assim que a aeronave da companhia estiver liberada, retaguarda, tá livre aí o push, chame para o táxi. O QNH 1020 permanece. A companhia aí tá autorizada, 7 no 7. Web 5898 está autorizado a alinhar e decolada 10, o vento é 160 graus com meia dúzia de nós. A linha de decola da 10 Web 5898. B5898, decolou 07, chama o controle em 120 decimal 8, tenha um bom voo e um bom dia. Muito obrigado, senhor. Excelente dia, até amanhã, US-898. Bom dia, Salvador, Webjet 5898, passa 1700. Bom dia, 5898, suba em Matrinha 340, saída da El. Direto da El para o 340 Web, 898. retornou pro táxi ao 5717, está com 125 a bordo, 3 horas e 40, pena com 20. 125, 3 e 40 e confins, livre o táxi via Pátio 1, Índia. E Alfa, chama, não posso esperar a parada de colagem. O altímetro 020. Autorizado, Pátio Índia Alfa, 1020 no altímetro, está autorizado. Lá na ponte espera o 5717. Bravo Alfa Tango, confirme o destino, é Ilhéus ou Porto Seguro? Salvador, 5717, está autorizado alinhar e decolada 10, venta de 170 graus com meia dúzia de nós. Autorizado, decolagem. Jet 5898, chame agora Recife em 1251, alternativa 133-25. suficiente. Autorizado. Sete, decolou aos 15, controle em 120.8, bom voo e bom dia. 208, obrigado, 5717. Controle Salvador, muito bom dia, web 5717, decolou cruzando 1700 na sua escuta. Bom dia, 5717, contato na decolagem, suba o 340, saída da EL. 340 da EL, possibilidade de voar Leda? 2.000 pés, autorizado Leda. Pós 2.000 Leda, 5717. 3973, controle Salvador, prossiga. Isso é para o nível 050 na chegada a Mari, Rio 5973. Jet 5717, chame agora o centro de Recife, em 1251, alternativa 133-25. Obrigado, boa. Bom dia, Goronha 04, desça para o nível 060 na chegada com. Bravo Alfa Tango, reporte a posição para Alfa. Qual a posição, senhor? Bravo Alfa Tango, está passando agora a vertical de Salvador, reporte a vertical, passando Coral. Reportará Coral, Bravo Alfa Tango. 5973, desça para 2000 pés, do ajuste 1020, reposta habilitada no LF. A 2597, prossiga para 2000 pés, 1020 ajuste, redução para 210. 2000 pés, 1019, já abri. Bom dia, Gol 995, prossiga para 4.000 pés na chegada com 1.020 o ajuste. Gol 804, prossiga para 2.000 pés, 1.020 o ajuste. A 3517, vetor para o sequenciamento, curva à direita para o 230. Em caso de falhas, mais 10 milhas reassumidora. Ok. Direito 230, em caso de falhas, reassumidora. Número 1, no barulho 3517 aí, que já pode fazer 11 horas. Afirmativo. O TAM 3517 tem posição de voar de terra da presente, autorizado. Mantém a presente pro 230 ou 3517. Colo 7, reação à navegação na Progiduna, reporta estabilizada. Progiduna, reporta estabilizada, 3.7. Bom dia, voo no 607. Bom dia, voo no 607, prossiga para o nível 050 na chegada Bom Fim. localizador de 5973. 5973, complete aproximação, torre 18.